pro meu quarto. Eu fico escutando todos aqueles meus CDs, só curtindo, só suando, no final quero nem ver. Porra, tô só esperando a mamãe chegar pra reclamar desses punk muito doido, porque eu sonho em tocar. Dia que fui pro Cine Rex, o senhor tava tocando Offspring do FX. Ela resolveu escutar. Quando eu voltei, pude nem imaginar. A mamãe tava pulando, batendo pra lascar. Agora eu sou mais punk lá de casa, ela roubou meu lugar. Imagine quando eu vou sair pra rua, o mico que eu vou pagar. Porque a mamãe é punk, a mamãe é punk, a mamãe é punk.